junta se a família. Enzo Gabriel na pista, energia que brilha. Com a Maria Eduarda, briga garantida. Mas no fim, a gente se ama, é só a vida. No rolê, rindo, curtindo sem parar. Mas quando a irmã briga é difícil controlar. A casa vira guerra, é drama no ar. Mas no fundo é amor, não vai separar. Funk da alegria contagia a galera. A dança e no sorriso a gente nunca erra. Mas com Maria Eduarda a briga é certa. Mas no fim do dia a paz tá sempre aberta. No sofá, no quarto, a gente faz história. Festa na família, alegria, nossa glória. Mas Maria Eduarda, olha a confusão. Brigar por tudo é pura diversão. Mas não tem problema, isso é só amor. Entre o grito e o riso, não falta sabor. Quem tem irmã sabe o que é o calor. Mas no fim, a gente se entende sem rancor. Fonte da alegria contagia a galera. A dança e no sorriso a gente nunca erra. Mas com Maria Eduarda a briga é certa. Mas no fim do dia a paz tá sempre aberta. Então levanta a mão, faz barulho aí. Enzo e Maria, a festa não tem fim. Na rima, no passo, no funk da alegria. A briga vai passar, vai dar tudo certo, filho. Fonte da alegria contagia a galera. A dança e no sorriso a gente nunca erra. Mas com Maria Eduarda a briga é certa. Mas no fim do dia a paz tá sempre aberta. Faz barulho aí, Enzo e Maria, a festa não tem fim. Na rima, no passo, no funk da alegria. A briga vai passar, vai dar tudo certo, fia. Fonte da alegria, contagia a galera. Da dança no sorriso, a gente nunca erra. Mas com Maria Eduarda, a briga é certa. Mas no fim do dia, a paz tá sempre aberta.